035. 035, bom dia. Bom dia, 5890, a Lima tem pista 10. Lima tem pista 10, 5890. Bom dia, 5717, suba ao 340, saída da EL. 340 da EL, possibilidade de voar direto da EL? Autorizado Leda, 6745717. Leda, obrigado. Objeto 626749, chame Recife, em 1260, alterna 1228.8. 260228.8, Ave 7. Alinda cola pista 10, o vento é calmo, 5890. Alinda cola pista 10, 5890. Decolou agora o 05, 1935 é a frequência do controle. 1935, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. 5890 decolado, cruzando 1400. Bom dia, 5890, vigilante, suba ao 340, saída da EL. Da EL para o 340, 5890. Precisa da presente dela, se possível? Autorizado, voa Leda, 5890. Leda, grau, 5890. Chegou 1995, desça para 2 mil pés, chegada bom, fio ajuste 1012. Objeto 5717, chame Recife, 1-3325, alterne 1251. 3325, Recife 1, bom dia, 5717. Bom voo. Objet, corrigindo, 5890 Objet, chame Recife em 1-3325, alternativa 1251. Afirmativo, senhor. 1-3-2-5-2-5-1, Objet 5890. Bom dia. Bom dia. Solo Salvador, muito bom dia. Tutã 3201, boa Páscoa. Bom dia, boa Páscoa, Tan. Chama por gentileza 186 para cópia. 186, camarada, feliz agora. 3201. Sotero-Policano, bom dia do 3201 da TAM, informação Delta. Bom dia, 3201, está autorizado para Confins, 360 nível, da cola da 10. Saída da El, Leda Bridge, em Bridge intercepta Zulu no meio, prossegue até o destino. 5054 é o transponder, 11935 é o controle. Autorizado para 3201 da TAM, confine nível 360, conforme nota proposta pelo plano de voo, decola da 10, na saída da El, transição Leda, Poesia, Boa Brisa, intercepta Upper Zulu, 1.6 chegando em ponto. Acionado no transponder 5054, em controle Salvador após 119, decimal 35, para TAM 3201. Planejamento correto, sistema propulsivo 09, TAM. Chamará 3201. Bom dia, Gol 904, desce para 4.000 pés na chegada, bom, se ajuste no 012. American 980, descent, flight level 050, Amman Arrival, QNH 102. Say again. 1012. 995, localizada. Voo no 995, complete aproximação 12186. Diego no 715, desça para 6 mil pés na chegada, bom sinal 0, 1, 2, ajuste. Para 6 mil, da bom sinal 2, 1, 7. Diego no 995, baixei para bom. Diego no 995, bom dia, estou no visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Calitário pouso. Voo 897, desça para nível 070, chegada bom fim. Copiado. Volume 804, situação bora de recrutamento, curva à direita, proa 240, em caso de falha mais 20 milhas, reassume na proa de tuna. Tatiana, bom dia, prossiga. A 3171 está autorizado para Guarulhos, nível 340, saída Gael, Leda, eu. Após decolagem curva direita, prossegue via Pesulo 44, aciona 5055 no transponder, 11935 a frequência do controle. No cotejamento correto, chama quando pronto pro posto. American Knight 80, clear 2000 feet, 1012, setting, and report establishing why that's approach. Voo 804, prossiga para 2000 pés, 1012. Voo 715, prossegue para 3000 pés, voo 715. Para 3000, voo 2. 897 autorizado para 4 mil pés. 4 mil no 897. Polo 715, redução para 2209. Noite 04, já somos na Pro de Duna, Gol 804. Apurando Duna, Gol 804. Ano 715 para o sequenciamento, sobre o vetor, vai com a direita na curva 240. Em caso de falhas, 1 a 5 milhas para o de Duna. Entre direita 240, em caso de falha, 1 a 5 milhas para o de Duna. Voo 804, redução para 1809. Ingressa no 08, autorizado puxo no 09. Na tenta, na 3201. Fleet approach, call tower, 18.6. America 980 on approach 10. America 980, call me out there marker and the year down our locus. Okay, call the marker, America 980. Ano 804, com quem entrou? Copiado. Ano 715, desce para 2000 pés, curva à esquerda, proa 170. 2000, esquerda 1970, gol 1970. 897, redução para 2009, entra. Reduzindo 220 no 897. 1897, prossiga para 3000, 10012. 3000, 1012, gol 1897. Marca 90, have inside clear to land the runway 10, wind calm. Clear to land 10, Mach 9. Interceptar o localizador, gol no 7, 1, 5. Estimativo, com o repórter estabilizado, gol no 7, 1, 5. Reportaremos gol no 7, 1, 5.